Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. E que manhã abençoada, que dia abençoado nós temos. E devemos agradecer a Deus todas as bênçãos que nós recebemos sempre. Sempre levando o nosso pensamento ao Pai, em reconhecimento pelas oportunidades que nós temos. Oportunidades como estarmos hoje aqui nesta casa tão abençoada. Oportunidade pela vida, pelas experiências que ela nos traz. E agradecer a Deus a bênção da família. Mesmo quando nós temos uma família muito complicada, com muitos problemas, nós devemos agradecer a Deus, até mesmo essa família que para nós é um desafio. Certa vez, quando Madre Teresa estava recebendo o Prêmio Nobel da Paz, um prêmio que é dedicado às pessoas que promovem a paz no mundo, pessoas que fizeram grandes obras voltadas para a humanidade, perguntaram para ela o que fazer para promover a paz mundial. E ela disse assim: voltem para os seus lares e amem suas famílias. Parece algo muito óbvio falar isso, né? Ame a sua família. Mas muitas vezes nós vemos que o amor, ele não é bem compreendido nas relações familiares. Nós percebemos muitas vezes que o que falta, na maior parte das vezes, para as pessoas conseguirem superar os seus desafios familiares, é desenvolver mais esse sentimento, mais amor, mais dedicação. Porque muitas vezes o que as pessoas esperam da família é o amor do outro, a dedicação do outro, ou quando muito, querem o quê? Fazer uma troca. Eu faço para você e você faz para mim. Eu ajudo você, você me ajuda. E realmente, o ideal nas relações humanas é que as pessoas fossem recíprocas. Que um fizesse para o outro aquilo que está esperando que seja feito para si mesmo. Porque essa é a base do bom convívio, do bom entendimento com todas as pessoas em qualquer época, em qualquer instituição, em qualquer organização. As coisas só funcionam bem quando cada pessoa faz pelo outro aquilo que está esperando que seja feito. Pense aqui na organização desta casa. Se cada um fizer a sua parte, tudo flui muito bem. Mas começa cada um fazer apenas o que é do seu interesse, o que acha que é certo, e começam a aparecer problemas. Então, no lar, na família, quando cada um cumpre o seu papel, tudo transcorre bem. Tudo vai muito bem. Só que chega um momento em que nós, muitas vezes, teremos que cumprir o nosso papel enquanto o outro não está cumprindo o dele. Nós teremos que, nesse momento, acionar o amor. Porque família não é só espírito de cooperação. Não é só uma sociedade, como muitas vezes a gente pensa. A família não é uma sociedade que cada um entra com partes iguais e todos obtêm os lucros por igual. A família, ela pode ser considerada como um investimento que muitas vezes nós vamos pôr ali dedicação, carinho, tolerância, respeito, perdão, por muito tempo sozinhos. E vamos investindo. E vamos considerando que em algum momento aquelas pessoas vão entender. Geralmente os pais são assim. Eles percebem que os filhos muitas vezes não correspondem àquilo que deveriam ainda, mas continuam dedicados, amorosos, compreensivos, investindo. Às vezes é alguém do casal, marido ou a mulher, que faz esse investimento. Vai se dedicando até que o outro perceba que é necessário ele fazer a sua parte também. E tem pessoas que às vezes levam muitos anos fazendo apenas elas a sua parte. Às vezes fazem por aquela ideia de obrigação. É a minha obrigação e sofre muito com isso. Porque não é que está fazendo porque realmente sente algo profundo, algo espiritual, que é o seu compromisso. Faz porque tem medo da opinião do outro, não consegue se desvencilhar daquele dever, fica preso àquela situação e sofre muito. Quando é assim, tem algum proveito essa família? Tem. Mas não é tanto quanto seria para aquele que está se dedicando se fizesse aquilo com mais amor, com mais dedicação, fizesse com mais empenho mas fizesse por um espírito realmente de renúncia. Porque na maior parte das vezes, o que nós vamos encontrar aqui no mundo são famílias que representam as chamadas provas e expiações. São pessoas que nós já conhecemos de outras vidas, que trazemos muitos desencontros com elas, as ferimos, as magoamos muito em outras vidas, e hoje elas são reconduzidas à nossa vida para que a gente possa ter a reparação dos erros que nós praticamos. E geralmente elas vão manifestar aquilo que nós mesmos desenvolvemos nelas, aquilo que nós mesmos criamos para que elas se tornassem essas pessoas. Por isso que pensar em deixar a família, em abandonar a família, é algo que sempre deve ser muito pensado, muito ponderado. E são raras as situações em que a pessoa possa dizer assim, tranquilamente para a sua consciência, não, hoje eu posso deixar essas pessoas porque eu já cumpri a minha tarefa. Na maior parte das vezes, nós ainda temos muito a realizar junto àquelas pessoas que nós chamamos de familiares, aquelas pessoas que formam a nossa família. Geralmente, numa única vida, a gente não consegue saudar tudo com as pessoas que Deus nos conduziu para ser nossos familiares. Tem muita colocação que faz hoje em dia, por muitas ideias, de que não, o indivíduo tem que pensar em si mesmo e se o outro lhe prejudica, ele tem que deixar aquelas pessoas e ir embora. E isso pode ser, muitas vezes, se você está num grupo estranho, um grupo que não é exatamente aquele que você tem as maiores afinidades ali. Mas quando se trata de família, dificilmente vai acontecer de a gente ter sido levado a uma família que não era para ser a nossa. Há situações, sim, que a pessoa, por circunstâncias diversas, foi tirada daquele grupo familiar e seguiu outro caminho, mas não dependeu da vontade dela. Nós todos renascemos naquele grupo que nós temos compromisso com aquelas pessoas, que nós temos algo a resolver com elas. Pode até não ser um vínculo do passado, alguém que a gente conheceu de outras vidas, mas aquela experiência que a gente vive com aquelas pessoas é a experiência que a gente precisa. Por isso que tem gente que deixa uma família e busca outro grupo e forma outra família, e ele percebe que ele tem os mesmos problemas lá. Porque ele não solucionou com a outra a causa dos problemas. Ele não resolveu aquela pendência dentro dele. Porque, na verdade, os problemas que nós temos com os outros podem sim ter sido criados pelas outras pessoas. Mas a causa essencial, a causa fundamental, o início de tudo, está em nós mesmos. Nós somos as causas de todos os conflitos que nós temos. Nós é que desencadeamos as situações que nos pesam sempre. Você pode falar assim, ah, mas o meu marido foi uma pessoa muito bruta e cruel comigo. E realmente existe essa situação e ela é muito frequente. Mas a causa, a violência dele, talvez seja a sua falta de atitude de, no início, quando percebeu a violência, ter botado um breque nisso. Ter colocado um bloqueio nessa situação. E não ter se permitido entrar num processo contínuo de violência. E o que muitas vezes nós vemos é que nós já chegamos a um ponto em que às vezes não tem realmente mais como consertar a situação. Quando as coisas partem para a violência, para a agressão, realmente a sabedoria divina nos permite afastar-se daquela pessoa. Porque ela é como um doente, ela não tem condições de iniciar um relacionamento saudável ali, ou de continuar. Então, nesses casos, quando nós vemos que a nossa integridade física, a nossa saúde mental está muito comprometida, há um risco sério, ou de a gente perecer na mão do outro, morrer pela violência do outro, ou adoecer mentalmente, desenvolver algum tipo de desequilíbrio mental a partir da atitude do outro, aí nós temos sim o direito de nos isentar daquela convivência. Nesse caso, nós podemos. Mas enquanto nós percebemos que há possibilidade de convívio, nós temos que buscar o auxílio, nós temos que buscar a força para vencer os desafios com aquelas pessoas. Porque o que nós percebemos nos dias de hoje é que as relações ficaram muito fáceis de serem dissolvidas. Qualquer conflito, qualquer desentendimento, justifica para as pessoas o abandono dos compromissos familiares. Deixar aquela pessoa que você sabe que você tem uma ligação maior com ela, porque sente um carinho, tem um afeto, tem uma relação mais ali de proximidade com aquela pessoa. E quando nós vamos abandonando e vamos desistindo dessas oportunidades que a vida oferece, nós só estamos adiando as realizações espirituais que nos cabem. Nós não estamos progredindo. Toda pessoa que a gente se separa porque a gente não procurou o melhor caminho de entendimento com ela, um dia a vida vai reconduzir aquela pessoa ou uma pessoa parecida com ela para a nossa vida. É inevitável isso, não tem como fugir disso. Todas as pessoas que um dia a gente desistiu, que a gente falou, não, essa pessoa não me serve porque ela tem esse defeito, essa imperfeição, deixa para lá, a vida vai colocando outras e vai substituindo. Porque, na verdade, o que as pessoas são para nós são grandes reveladores do que nós mesmos temos necessidade de mudar, do que nós mesmos somos. Cada ser humano que Deus permite interagir com a gente, e aqui nós temos a sabedoria divina que determinou ao homem a necessidade de viver em sociedade, em grupos. Pode observar, o ser humano longe de outros humanos, ele não se desenvolve plenamente. Por que que a gente aprende a falar? Porque se desenvolve no meio em que as pessoas falam. Por que que a gente desenvolve habilidades, capacidades de fazer tantas coisas? Porque a gente interage com pessoas que sabem aquilo. Nós só somos humanos na interação uns com os outros. E daí a sabedoria de Deus, a sabedoria de Jesus quando nos ensinou que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Por quê? O próximo é a nossa oportunidade de elevação espiritual. É a nossa oportunidade de crescimento. Por isso que a família, ela é tão importante, porque ali nós temos coisas incríveis para aprender sobre nós mesmos. Ali nós passamos por uma transformação profunda do nosso ser, se nós quisermos. E na maioria das vezes nós não queremos. Porque na maioria das vezes o que nós estamos querendo é o quê? É que as pessoas se modifiquem, que elas se transformem, que elas melhorem, que elas se tornem boas. E esquecemos daquilo que nós precisamos fazer por nós mesmos. Allan Kardec, quando ele estava investigando, junto aos espíritos, as várias questões que hoje fazem parte da doutrina espírita, ele perguntou para os espíritos e ficou registrado na questão 775 de O Livro dos Espíritos. O que seria para a sociedade se acabassem os laços familiares? Porque acredite, tem pessoas que já propôs numa época que a família era um erro da humanidade, que na verdade ela deveria buscar outras formas de formação, de grupos, de pessoas, e que a família talvez fosse algo desnecessário. Porque nas famílias sempre se observou muitos problemas, muitos vícios, muitos desequilíbrios. E aí, os sábios benfeitores, espíritos de alta ordem espiritual, responderam para ele assim: seria uma volta ao egoísmo. Se nós deixássemos de viver em famílias, e muitas pessoas procuram viver uma vida solitária, uma vida independente de outras pessoas, é uma ilusão, porque já vimos que ninguém vive independente de ninguém, nós dependemos das pessoas o tempo todo. Mas você pode reduzir essa dependência, você pode não conviver diretamente com as pessoas. E aí eles disseram isso, que seria uma volta às eras mais remotas, mais primitivas da humanidade, em que o homem se tornaria ainda mais egoísta do que é. Por quê? Na família nós vamos desenvolvendo a fraternidade, o amor, o respeito, o carinho. E quando nós pensarmos no que fazer com a família ou com o grupo que nós estamos vivendo, porque muitas vezes nós vamos estar convivendo com pessoas que não são da nossa família consanguínea, não é parente de sangue, são pessoas que nós fomos nos associando a elas e vivemos ali com aquele grupo. Ali é a nossa família, sabia? Ali passou a ser a nossa família. Porque a gente não é levado a conviver com as pessoas à toa. Pode ser um momento da vida, um período, mas se você está convivendo com alguém, ali tem um compromisso espiritual, você com aquela pessoa. E ali é que nós vamos aprender muita coisa com a outra pessoa. E aprender a ser gente. Aprender a ser capaz de perdoar, de desculpar, capaz de tolerar as imperfeições, capaz de descobrir o que tem de bom numa pessoa aparentemente ruim, uma pessoa aparentemente difícil. Porque todo mundo tem algo de bom sempre a revelar, sempre. As pessoas, elas muitas vezes não demonstram aquilo que elas têm de bom, por quê? Estão acostumadas muitas vezes a reparar apenas as imperfeições do outro e reagem de uma forma negativa. Mas quando elas percebem em alguém que tem ali interesse por ela, sentimento, tem caridade com ela, tem amor com ela, a pessoa começa a revelar o lado bom dela. Por isso que se nós quisermos ter laços mais fortes com as outras pessoas, nós precisamos primeiro ofertar algo a elas. O nosso amor, a nossa boa vontade, o nosso interesse no bem-estar dela. Em algum momento, aquela pessoa é capaz de captar aquela mensagem, que ali pode se estabelecer uma relação boa. E a pessoa passa a demonstrar o que ela é também. Passa a revelar o que ela tem de bom. Por isso que nas relações que nós queremos tornar fortes, não pode haver egoísmo. Não pode haver a expectativa de que o outro faça para você coisas que você deve fazer primeiro. Porque quando nós só esperamos das outras pessoas sempre o melhor, está todo mundo fazendo isso, o melhor não surge. Porque está todo mundo esperando que o outro faça. Quando na verdade nós temos que ter a iniciativa, sermos o primeiro. Porque é o primeiro que é aquele desencadeador. É aquele que vai provocar reações nos outros. Quando Jesus quis nos ensinar como amar a Deus, o que, que ele disse? Porque perguntaram para ele numa certa ocasião, e aqui que nós vemos a inteligência de Jesus extraordinária. Queriam pegar ele, que ele desmerecesse um dos 10 mandamentos de Moisés. Então chegaram para ele e falaram assim: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Qualquer um dos 10 que ele escolhesse, iam acusar ele assim: ó, você está desconsiderando os outros 9 mandamentos, então você não entende da lei de Deus. E aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todas as suas forças, acima de tudo. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Este é igual ao primeiro mandamento. E ele resume todos os demais. Porque quando a gente vai pensar nos outros mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar o que é do outro, nós vemos que está tudo dentro desse princípio de amar o próximo como a si mesmo. Então ele fez aquela conexão. Nós só vamos conseguir amar a Deus se nós amarmos o próximo. Hoje fala-se muito assim, influenciadas por muitas teorias, que para amar o próximo, você tem que amar a si mesmo primeiro. Em alguns momentos isso é verdade, mas em outros momentos isso é para camuflar o egoísmo, para disfarçar o egoísmo. Porque tem muitas pessoas que vão pensar primeiro que elas precisam fazer tudo de bom para elas, para depois começar a pensar em fazer algo de bom para o próximo. Mas vejam o amor que os pais têm pelos filhos. Muitas vezes os pais, as mães, precisam deixar de amar a si mesmo, ou de se cuidar, de fazer o melhor para si, para realizar o melhor pelos seus filhos, por sacrifício. Eles precisam muitas vezes abrir mão de si mesmos para que os seus filhos sejam felizes. E tem muitas formas que os pais podem fazer isso para amar os seus filhos. Muitas vezes até sendo firmes com eles, conduzindo-os de uma forma que mostra a eles que eles estão errados em alguns momentos. Mas não pode faltar amor. Não pode faltar dedicação nessa ação. Então esse princípio de amar ao próximo, ele vai ser a base fundamental da família. Ainda que esse amar seja exigir algo de nós, que nós nem nos sentimos capazes de fazer. Porque tenham certeza, nós somos sempre capazes de enfrentar qualquer tarefa que a vida nos proporcionou. Somos. Tem pais que hoje falam assim para os professores: eu sou professor, ouço isso, ouço colegas dizendo isso, minha esposa conta isso, do contato que ela tem, e vem dizer para nós assim: eu não sei mais o que fazer com os meus filhos. Eu não sei mais o que fazer. E às vezes está se referindo a uma criança de 5 anos, em que muitas vezes os pais já não querem mais o compromisso com aquela criança. Acontecem coisas tristes, como por exemplo, alguém que inicia um novo relacionamento, casa-se com uma outra pessoa e tem novos filhos. Os filhos do primeiro casamento ou do primeiro relacionamento, muitas vezes, passam a ser rejeitados, porque são a lembrança de um casamento infeliz, de uma tristeza. Como uma família pode ser feliz assim? Nós não podemos ter distinção. Quando alguém se casa com outra pessoa que tem filhos, e aí passa a ter ali os seus enteados, como pode ser feliz um grupo onde os pais, ou onde alguém, vai tratar mal o filho daquele que veio conviver consigo, que veio ser seu companheiro ou sua companheira? E tem histórias tristes, dolorosas, de pessoas que passam por muitas dificuldades por isso. Nunca um lar assim será feliz. Então, qualquer pessoa que veio fazer parte da sua vida, você tem que dedicar a ela amor. O amor nem sempre ele vai ser aquela grande ternura, aquele grande carinho que você vai ter pelas pessoas. Porque tem pessoas que às vezes a gente não consegue realmente, até porque elas são muito frias, muito distantes, você não consegue manifestar carinho para elas. Dar um abraço, sorrir, mas você consegue ter respeito com essa pessoa. Ter consideração, ter atitudes positivas, ter boa vontade. A gente pensa que quando Jesus pediu que nós amássemos o próximo como a nós mesmos, é que nós fôssemos muito assim, amorosos, muito carinhosos, mas não é isso. O amor é essencialmente você respeitar a outra pessoa, considerá-la, atendê-la nas suas necessidades, ter paciência com aquela pessoa, ter boa vontade, acreditando que em algum momento aquela pessoa vai oferecer a parte dela também. No nosso mundo, no nosso tempo, nós vivemos todos querendo sempre que o outro faça alguma coisa. Queremos sempre que a outra pessoa nos traga algum benefício. Enquanto nós estamos vivendo assim, há poucas possibilidades para a gente iniciar a nossa evolução espiritual. Nós vamos estar estacionados porque nós vamos estar vivendo como sempre vivemos, como passamos todas as reencarnações passadas. Tem gente que quer ter acesso a essas informações do passado, quer saber o que foi, se foi rei, se foi rainha, se foi general de exército, se foi alguém nobre do passado. Tudo isso é bobagem. O que você precisa saber sobre você do passado, você já sabe. Com os sentimentos que você tem hoje, é o que você foi na última encarnação. Talvez um pouquinho melhor, mas nós não somos muito diferentes na nossa personalidade. Se hoje eu gosto de cultura, gosto de ler, gosto de conhecer novas ideias, pode ter certeza, no passado eu fui alguém ligado a essas ideias, a essa atitude perante a vida, de querer aprender mais. Mas se hoje eu sou uma pessoa que só me dedico a coisas insignificantes, banais, transitórias da vida, eu era assim no passado, não era muito diferente disso. Porque a gente não muda tanto de uma vida para outra. Saber se estava no poder ou se era alguém de expressão na sociedade, isso importa muito pouco. Porque junto com essa lembrança viriam outras que iam atrapalhar profundamente a nossa vida atual. Hoje, a pessoa que nós somos dentro de casa, dá para saber quem éramos no passado. Eu sou uma pessoa dedicada, leal, sincera àquelas pessoas? Tenha certeza, você já era isso um pouco no passado. Talvez um pouquinho melhor hoje, mas era igual que você é hoje. Mas tenha certeza, hoje as pessoas que nós estamos vivendo, elas têm algo a nos dizer sobre tudo isso que nós temos sido até hoje. Elas estão em nossa vida para nos revelar algo. Então, se a gente quiser realmente dar uma grande guinada espiritual, uma grande evolução e realmente acelerar a nossa evolução para se libertar da dor, nós temos que começar a amar mais as pessoas da nossa família. Temos que dedicar mais atenção a eles. Temos que oferecer mais oportunidades para essas pessoas nos amarem mais. E quais serão essas oportunidades? É perdoar mais. A gente não pode viver em família pensando assim em fazer vingancinhas. Ela fez isso para mim, eu vou fazer isso em troco. Não pode. Quando a gente pensa nas relações humanas dessa forma, eu vou dar o mesmo troco, eu vou dar a mesma moeda que ela me pagou, eu vou criar um distúrbio na vida. Então, no lar, nós temos que, quando alguém nos, por exemplo, nos magoa, temos que esquecer aquela causa da mágoa e oferecer à pessoa o nosso melhor. Mas e se ela me magoar mais uma vez? Novamente, eu vou perdoá-la, vou esquecer e vou dar nova oportunidade. E assim, com o tempo, eu vou mostrando que a minha disposição em relação a essa pessoa é a da boa vontade, é do amor, é do sentimento. É lógico que tudo tem um limite na vida. Tem horas que as pessoas podem ser muito desleais e nós podemos até nos proteger, mas sem guardar mágoas, sem fechar a porta para aquele que está arrependido. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu perdoo, mas não tem mais chance, eliminei da minha vida. Isso não é perdão verdadeiro. Perdão verdadeiro, ele sempre concede uma nova oportunidade quando percebe que o outro é merecedor, mesmo que já tenhamos sido muito magoados. Mas quando a gente percebe que há uma renovação verdadeira na pessoa, nós podemos novamente tentar reatar aqueles laços. Talvez possa ser em outras bases, pode ser em outra forma de convivência. Mas nunca a gente guardar mágoa e dizer: eu não quero ver essa pessoa. Porque tudo isso é impedimento à evolução espiritual. Então a gente tem às vezes um irmão que a gente está muito tempo sem falar com ele. Ah, mas ele me magoou tanto, me chateou tanto na vida, não desejo o mal dele, mas não quero ver mais. Às vezes ele ligou, tenta falar com você, mas você fala: não, fala que eu não estou porque eu não quero mais contato com ele. Chega, já cansei de ser feito de bobo. Isso é um impedimento à nossa evolução. Você deve falar com ele. E não para acertar contas, não para falar de mágoas, para saber como ele está, se ele está bem, para desejar o bem dele. É isso que nos liberta. É essa boa vontade com as pessoas que nos magoaram e nos feriram que nos liberta espiritualmente. Porque enquanto a gente tiver as picuinhas uns com os outros, aquelas mágoas, os ressentimentos, as implicâncias, aquelas coisas que todo mundo sabe muito bem, talvez agora na cabeça de cada um está vindo a lembrança, né? Do primo, do pai, da mãe, do irmão, do cunhado, do tio, do sobrinho, da ex-mulher, do ex-marido, do filho. E começa a vir as lembranças de tudo aquilo que essas pessoas nos fizeram. Enquanto essas lembranças nos ferem e nos magoam, a nossa evolução está estacionada. Por isso que o perdão, ele é um benefício primeiro para nós. Porque nós é que nos libertamos. Quando nós somos capazes de perdoar alguém por aquilo que ela nos fez, que feriu, magoou, a libertação é nossa. Não é tanto dele. Ele sim, com o perdão, tem uma oportunidade nova, às vezes, de uma reparação, de corrigir um erro do passado, mas o maior beneficiário do perdão somos nós sempre, sempre. É até egoísta pensar assim, mas esse é o lado bom do egoísmo, se a gente pode dizer que existe algo bom no egoísmo. É você pensar que você perdoando e esquecendo as faltas alheias, você que está se libertando, é você que está se tornando apto a novas experiências na vida. É você que está tirando do seu coração uma carga pesadíssima de lembranças tristes, amargas, de lembranças difíceis. Então o perdão, ela é a base da relação familiar. Tem pessoas que vão colecionando fatos, né? Uma discussão, uma palavra rude, uma ausência, uma atitude, uma agressividade. E quando tem a primeira oportunidade numa discussão, ela relembra tudo aquilo e joga tudo sobre o outro, dizendo: olha como você é inadequado à minha vida. E faz isso em tom de agressividade, de conflito. Tem momentos, sim, que a gente precisa sentar com a outra pessoa e conversar. Olha, isso me magoa, isso me machuca, isso me fere, isso me entristece, isso me traz insegurança. Tem momentos que nós temos que fazer isso, mas nunca é numa discussão, nunca é no momento do conflito. E nós quisemos viver em paz com as pessoas, também temos que ter ouvidos para ouvir essas reclamações, que não é muito fácil. Aprender a dizer as nossas dificuldades com o outro de uma forma serena, tranquila, comunicando a ele, olha, isso aqui me incomoda bastante, me deixa triste, será que a gente consegue mudar? Fazer isso nesse tom já é difícil. Ouvir o outro falar isso para a gente é mais difícil ainda. Só que se a gente quiser ter realmente relacionamentos sólidos, seguros, fortes com as pessoas, nós precisamos estabelecer esse diálogo sereno, tranquilo. E se o outro ainda não está preparado para entrar nessa conversação nesse nível espiritual, nós aguardarmos que em algum momento ele vai ser sensibilizado. E tem atitudes perante a vida que favorecem muito isso na paz do lar, na paz das relações. É cultivar a oração dentro do lar. É cultivar realmente aqueles momentos em que nós vamos diariamente pedir a Deus que abençoe o nosso lar, que Ele nos dê sabedoria para conduzir as nossas relações ali dentro, que Ele nos dê entendimento das provas que a gente passa, porque muitas vezes a gente pensa que uma provação no lar é só a gente que está sentindo ela, e não vê que o outro está passando um sofrimento e muitas vezes passou desapercebido pela gente. Porque a gente se concentra demais na nossa dor e não pensa na dor do outro. Então pedir a Deus que nos dê a sabedoria de dentro do lar, a gente saber se conduzir. Tenho certeza que tudo que a gente pede a Deus, Ele nos dá. Mas é o tudo espiritual. Tudo que for de natureza espiritual para a nossa vida, Deus nos oferece assim fartamente, de modo abundante. É que muitas vezes o que a gente quer é a solução rápida de problemas. A gente pensa em Deus mais ou menos como um serviçal. Ai, Deus, resolve esse problema para mim porque eu não tenho força. Deus, faz isso para mim porque eu não tenho força. A gente é até muito ingênuo em pensar que esse poder extraordinário que criou o universo possa agir dessa forma, como um serviçal. A gente pede e ele fica ali resolvendo coisas que nós podemos encontrar solução. Por isso que nós temos que pedir para Deus questões espirituais da nossa vida. Pedir sabedoria, equilíbrio, paz interior, pedir o bem geral. Isso é algo que a nossa mente pode buscar no Criador. Mas pedir soluções de probleminhas, por exemplo, Deus, muda o meu marido porque ele é uma pessoa muito difícil, muito complicada, é muitas vezes aquela questão, eu não quero saber o que ele tem a me mostrar, do que eu preciso aprender em mim mesmo. Pode ser até se tornar independente dele. Talvez seja isso que a vida está te mostrando. Mas tudo nós devemos pensar e meditar e buscar com sabedoria essas situações, essas respostas da vida. Então nós podemos, no lar, como forma de solução dos problemas, cultivar a oração, aquela forma de diálogo equilibrado que eu citei, e devemos ter posturas, atitudes corretas dentro do lar. Uma pessoa pode ter um lar harmonioso se ela cultiva no seu pensamento viciações mentais, a mente em desequilíbrio, porque está buscando situações que nós já sabemos que estão em desequilíbrio, estão em desarmonia com as leis divinas. Não tem como. Se eu cultivo, por exemplo, a minha atenção à violência, ao sensualismo, a atitudes de ser desonesto no relacionamento, nas atividades materiais da vida, como que eu posso ter paz no meu lar se eu sou uma pessoa que estou buscando coisas desequilibradas? Não tem, porque a nossa vida ela funciona como um todo. Todo o equilíbrio que você busca na vida, em todas as suas atividades, em tudo que você faz, refletem bem em tudo que você faz. Por isso que eu não posso ser uma pessoa agressiva e desonesta fora de casa e achar que eu vou conseguir ter um lar honesto. Não adianta eu ser uma pessoa desequilibrada dentro de casa e achar que a minha atividade fora vai ser. Porque a nossa vida é um todo. Por isso que a gente tem que buscar na vida ser íntegros, leais ao bem, dedicados ao bem em tudo. A nossa casa mental, a nossa mente, ela tem que ser completada com coisas harmoniosas. Pensamentos de paz, de harmonia, de caridade, de amor ao próximo. Se a gente tem dificuldade de produzir esses pensamentos, a gente tem essa literatura maravilhosa, espírita, que pode alimentar a nossa mente, pode envolver o nosso pensamento. E isso tudo traz paz, traz harmonia. Então a forma de nós encontrarmos equilíbrio no lar é sobretudo buscar equilíbrio dentro de nós mesmos. É buscar paz interior. É buscar uma mente saudável, ligada às coisas do bem. E não só pensar no bem, na espiritualidade, na religiosidade, pensar só em Deus quando a gente está doente, quando a gente está passando por dificuldade, quando está sem dinheiro, quando está com uma série de problemas. A nossa vida ela tem que ser permeada por isso, tem que ser mantido isso nela constantemente. Temos que estar envolvidos nesses pensamentos de paz e harmonia para que isso se irradie ao nosso redor, para que influencie as nossas relações e aí nós tenhamos resultados positivos. Porque tudo tende a se caminhar para o bem quando a gente vive para esse bem. E a gente vai percebendo que a segurança, a paz e a harmonia não é algo tanto que depende do exterior, porque ela parte inicialmente de nós. Ela surge inicialmente em nossa mente e extravasa nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Tem pessoas que querem ter um lar pacífico, harmonioso, mas é rude nas palavras, é agressivo, fere o outro facilmente com o que fala. Está sempre tendo uma acusação na sua fala, está sempre tendo uma crítica contra o outro. Não tem harmonia num ambiente desse. Por isso nós temos que melhorar o coração, melhorar o nosso mundo interior, para a gente poder perceber o mundo se modificando. E a gente vai ver que a dificuldade não vem tanto dos outros, mas ela parte da nossa interação com eles. Nós não vamos mudar aquela pessoa que é muito perturbada, mas nós não vamos despertar nela a fúria, a ira que ela possa ter. É uma força muito sutil essa, da harmonia, do bem, da tranquilidade interior. Mas ela é poderosa e ela influencia o meio. Ela modifica as pessoas. Porque a agressão, a força bruta, ela pode até conter a outra pessoa. Mas assim que ela se torna mais forte, ela passa a responder a gente com a agressão, com a brutalidade. Então um lar, para ele ser pacífico, não adianta a gente se impor dentro dele com agressividade, com palavras duras, com ameaças. Porque você pode até conter as pessoas, mas em algum momento isso se volta, porque as pessoas se rebelam. Agora, aquilo que é cultivado com amor, com tranquilidade, com afeto, com dedicação, isso cria um vínculo poderoso. Porque o amor ele é capaz de multiplicar nas pessoas, de se multiplicar nas pessoas, e elas em algum momento passam a responder. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, que Jesus esteja no nosso lar esta semana e todos os dias. E cultivemos bons pensamentos e oração. E nós veremos que a nossa vida se transforma. Muito obrigado, tenham todos uma semana iluminada. Muito obrigado.